natureza humana, estupidez de todas as nações. Meu país e sua costa se assassinam nos combates. A ganância de informação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de estatal marcada, o trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da vida campeã. Vamos celebrar a fome. Não queira quem me ouvir, não queira quem amar. Vamos levar o que é maldade. Vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Todo lugar é tudo feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa verdade e comemorar a nossa solidão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente. Trabalhou nessa mesa a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar hoje tudo isso na festa, melhor unicação. São tudo morto e enterrado agora já. E também temos celebrar. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade que liberta. Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro o exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Surpreendi os que eu vi, se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, o seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversa. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a

as palmas de vocês assim, ó. E ainda vou te levar. Onde eu possa te ter, te amar. Mais um! E ainda vou te levar. Energias positivas! Onde eu possa te ter, te amar. Julia, Julia, Julia. Se virasse sol, minha mente virasse sol. pesadelo. Sonho voltar depois das três.

O que cantarei depois? Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Daddy finger, daddy finger.